Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix de volta, eu sou o Vitor Diniz, colaboração aqui do Rafael Seabra, do Jorge Marum. E o Pop Mix segue com Savages, volta e meia acionado aqui no programa. No ano passado foi eleito pelo nosso site, foi apontado por mim no site do Pop Mix, popmix.com.br, como a banda que fez o disco do ano. No caso, Silence Yourself é o disco das meninas do Savages, banda de Londres. Tem uma vocalista ali franco-londrina, né? Franco-britânica, né? Que vai se apresentar com seu grupo no Festival Lollapalooza, que acontece nos dias 4 e 5 do mês que vem em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Então será uma das... Já tocamos duas do Arcade Fire, grande atração do Lollapalooza. Daqui a pouquinho tem Jake Bugg, que no domingo passado, ou dois domingos, falou com exclusividade ao Fantástico da Rede Globo, mais uma bela entrevista feita pela Cecília Malan, de Londres. E outros, o Johnny Marr também, que vai se apresentar no Lollapalooza. Teremos New Order e muita coisa legal. Então nada melhor do que a gente ouvir mais uma vez aqui no Sucesso Pop Mix, Savages, banda revelação, e que deve fazer um dos grandes shows, provavelmente vai fazer um dos dois, três melhores shows do festival. Vamos nessa então com Savages. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Yo soy mujer, esta es mi historia. Me gusta hablar y andar de taco alto. Me gusta mi sensualidad, qué barbaridad. Conquistar los chicos si se ven bien. Soy una mujer y no me importa lo que ellos digan. A veces me importa y bastante. Yo soy mujer y temo envejecer. Que siempre hayan otras más bellas. Esa mujer modelo, mira sus labios, mira su pelo. Yo siempre atrás me quedo. Yo cabeza. Me gusta leer, desvestirme en la ventana, hacer caras al espejo y comer. Soy una mujer y esta es mi historia. Me gusta bailar y andar a pies descalzos. Me gusta mi sensualidad, qué barbaridad. Conquista a los chicos si se ven bien. Esa mujer modelo, mira sus labios, mira su pelo. Yo siempre atrás me quedo, yo no sé cómo ser. Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Yo soy mujer y no puedo esperar el día en que sea sabia, arrugada y perfecta. Yo soy mujer, soy madre en potencia y admiro a todas ustedes que llevan. Una mujer modelo, mira sus labios, mira su pelo. Yo atrás no me quedo, yo ya sé cómo ser. Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo atrás no me quedo, yo ya sé cómo ser. Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo, hay verdaderas mujeres, son verdaderas modelos. Una mujer modelo, mira mis labios, mira mi pelo. Yo, aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Aunque tenga más y menos, siempre yo seré. Tá aí Francesca Valenzuela, cantora chilena, que também se apresentará no Autódromo de Interlagos, dentro do festival Lollapalooza, uma cantora chilena que foi capa da Rolling Stone lá no Chile, que fez bons discos e virou popstar total na América do Sul e que deve fazer um ótimo show, paralelos com Regina Spektor, talvez, e com outras cantora, vocês ouviram Mujer Modelo, que está em um de seus álbuns e que tem ali uma base muito legal de piano, como vocês viram. Ela deve fazer um show bem interessante no Lollapalooza. Antes, ouvimos aí Echo and the Bunnymen, clássico absoluto da década de 80, essa música, no caso, Bring on the Dancing Horses, e o Echo, eu digo no caso essa música, porque o Echo and the Bunnymen, do Ian McCulloch, grupo de Liverpool, lançou nos anos 90 também bons discos, e algumas notícias que vêm do UK dão conta de que o próximo álbum será lançado aí, muito bacana. Então a gente fica na espera aí de novas faixas, enfim. E o Echo and the Bunnymen também acabou de colocar no mercado aí alguns de seus trabalhos com edições deluxe, né? Aquelas capinhas diferenciadas. Então, o que para qualquer fã do Echo and the Bunnymen é sempre uma tentação. Abrindo esse bloco, ouvimos aí I'm Here com os Savages, banda que vai se apresentar também no Lollapalooza, bandaça formada por quatro garotas ali londrinas e que, na minha opinião, foi a grande banda do ano passado, fez o disco do ano, o Silence Yourself, e deve fazer um dos shows do ano também no Brasil agora em 2014. E a gente segue com, vamos nessa, com outro, Jake Bugg, que também estará no Lollapalooza. O Jake Bugg no Lollapalooza deve fazer também um outro show que eu aposto, que eu classifico como um dos mais interessantes. Ele também, o citado aí anteriormente por mim, que foi entrevistado pelo Fantástico by Cecília Malan. Basta dar uma busca aí na internet, que é fácil assistir essa entrevista, que ficou muito legal. A gente confere agora, vamos conferir Someone Told Me com Jake Bugg. Am I crazy or am I blind? Someone told me about my mind, oh. Someone told me a girl I liked fell in love and all I did was cry, oh. Someone hurt me. I'm done with this game. Said I'm sorry, but I'm not to blame. What a shame. Oh. Try to break from this lonely pain. Someone told me I'm just insane. Oh, broke my heart when I knew that I could never be with you. Oh, someone loved me, but not today. Will you show me a way how to love? Someone told me a girl I like fell in love and all I did was cry. Oh. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Gaste um tempo comigo. Vocês ouviram Rita Lee Jones em sua fase Tutti Frutti, né? Rita Lee and Tutti Frutti, Rita Lee Tutti Frutti, álbum Fruto Proibido, grande disco, um clássico do rock brasileiro, da música brasileira, um disco realmente lendário, Dançar Pra Não Dançar. Antes o garotão Jake Bugg, né? Que é um garoto, como a entrevista no Fantástico entrega, já citada também, Someone Told Me, Jake Bugg, que estará tocando no Lollapalooza em São Paulo, faz um estilo ali bem sing-songwriter, né, nessa linha aí, andou sendo até comparado ou associado ao Bob Dylan, comparado é impossível, né? Mas enfim, é uma das grandes revelações da música britânica e que estará marcando presença no Mega Lollapalooza nos dias 4 e 5 do mês que vem em São Paulo. Agora a gente encerra esse bloco e lembrando que daqui a pouquinho o terceiro bloco será exclusivo com o grupo White, que é um grupo muito bom, de origem lusitana seria, já que seu mentor idealizador, o Pedro Branco, é um lisboeta, um português que mora atualmente no Brasil, e teremos então, portanto, o próximo bloco, uma entrevista e algumas músicas novas já do segundo disco do White. E no encerramento desse bloco, eu falei muito do Britpop lá no início do programa, anos 90, ali total, né, por conta do Manson, mas uma das músicas que mais simboliza aquele movimento que colocou a Inglaterra novamente no front ali da música pop, né, e da moda, enfim, do comportamento total, porque né, antes disso Seattle e o Nirvana tinham tomado conta, mas uma das músicas, como eu estava enfocando, que melhor define o Britpop é essa música que a gente vai ouvir agora, Beautiful Ones, do ótimo grupo inglês Suede. Time to kill, get into crime. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix.